Né, zero com fins, decola dando zero com primeira curva direita, saída da Euleda, depois direto bridge, onde intercepta Bezulu 16. Frequência do controle, 11935, a torre em 118,6 dúzia. Seu código transponder 5514-4209. Frena 6313, decolando a sua escuta, boa noite. Frena 6313, submantenha o 360 da El, vigilante. 360 da El, pode voar direto da El? Autorizado. Veio 5972, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1014. Descendo 2000 pés, gestão ligador. Seu transponder 5514-4209. Positivo, agora sim. Estamos autorizados com FIS, nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita, da Euleda. Depois, posição bridge, interceptor para o Zulu 1-6. 1935-5514, transponder. Fome pronto para o puxa-acionamento. Tomaremos, grato. Poderia confirmar o TAM 3305, está parado em frente ao gate número 5 aqui. É, agora sim, aí tem o sinal visual. Ok. Boa noite, desse mantenha 5 mil pés, ajuste 1014, 9014, vigilância, 3178. O 1014, consegui falar de cidade, por favor? Descida para 5 mil pés, ajuste 1014, vigilância radar. 5 mil pés, 1014, 3178. Vai nivelando 070, 5515. E mantém o 070, inicia redução para 1970 nós, trip 5515. Sim, a gente vai 1970, vai manter o 070, 5515. 5595, curva à direita, vai na proa 280. Direita, 280, 5595. Mantém 070, 5595? Mantém ainda, 5595. 5595. Strip 5595, completa a curva direita na proa 285. Direita 285, 5595. Toma nosso número para o pouso, 5595. Número 2. Agora para livre descida para 2000, ajuste 1014. 2000, o 1014 poderia confirmar o limite da proa? Essa proa aí mais 2 minutos será vetorada à esquerda para o localizador. Ciente. Controle o... Oceané 6303, solicita a modificação nível 340. Ele solicita diretamente ao centro em 1288 alterna 3325. 288-3325, obrigado. Trip 5515, curva à esquerda na proa 160, limite ao localizador. Esquerda 160, limite ao loco, 5515. X2 no localizador. Complete final ILS, torre 1186. 1186, obrigado. Trip completa curva esquerda na proa 120 para o localizador. Trip 5595. Esquerda 120, 5595. Confirma o Rio 5972. Afirmativo, 5972. Tome atingindo o visual, 5972. Afirmado. Guardião 07. Possível Guardião 07. É acionado no pátio 3, com 4 a bordo, comandante Dourado. Destino é o ponto de Angina, 500 pés no litoral. Possível decolar pra gente com 3 a bordo. Ok, tá livre a decolagem, observando as aeronaves e movimento de viatura no pátio. Sou de Itapã, aí acione seu código padrão 0107, guardião 07. Ok, observando a movimentação, vai direto para Itapã, 07. Autorização com o senhor? Isso mesmo, no 074. Você está para Guarulhos 360, já está pronto para copiar? Sim. Guarulhos 360, Aperuísque 50, decola no zero com curva direita, saída da Euleda, depois Bidev. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia. Seu código 55 no meia, gol no 074. Vamos lá, autorizado, Guarulhos 360, uniforme risco 50 até Usava. Decolado 13 com curva direita. Dael Leda, depois direto e deve. 1935, 286, 55116. Informe pronto, puxa acionamento no 074. Outra. Trip 5595, complete, final ILS, torre 118.6. 118.6, 5595, boa noite. Boa noite. Boa noite, o trip é 5595. No 5595, reporte e avistão no final, no zero. Faltará. Contra o Salvador, guardião 07. 07, corredor axé, 500 pés. 500 pés, corredor axé, pro guardião 07. Contra o Salvador, boa noite. Também é 6224, informação no céu. Xané 6224, chegada a Mari, desde que mantenha 2000, ajuste 1014, reporte localizador. 2000, 1014, contará, por que você responde a um safado? Chegada a Mari, desde que mantenha 2000, ajuste 1014. Dados, 1014. Nossa, ajuste, fala 01, direito, 29, zona. Confio, mirando aqui, chegada no momento. Direita, chama o 219, solo. 219. Salve, Salvador, boa noite, aí, 5972, 5972, Alfa, Kilo Pat 3, repente, o sinalizador. 10, 355, já passou o externo, baixar travado. Que é 5515, ciente e livre pouso. Vento 160 graus, 109. Tran 3305, adiante. Coordenação 330, Recife. 33, Recife, copia. Prossiga, senhor. Recife 330, por risco 58. Decola no zero com curva esquerda, saída Tuca, transição a Aracaju. A frequência do controle é 119.35, a torre 118.612. Seu código 5597, tá 3305. Aprovado Recife 330, número 58, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5517, o transponder, o controle 1935 e a torre 186. Na escuta para o puxa, acionamento 3305. Chamarei. O azul 4209, portão 8, pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi, 4209. Reportará. Autorizado, TAM 3178. 3178, complete final ILS, torre 118.6. 118.6. 5515, seu solo é o 05, livre à direita, 1219, solo. Livre à direita, 1219, solo 5515, obrigado. Salvador é o TAM 3178. 3178, informe o estou no final para o estrangeiro. Batarei. E no bate 1, na remota posição 14, 5515. Alfa Juliette, remota 14, pátio 01, trip 5515. Só confirmando, reporte antes da Juliette para ingressar, ok? Acuse antes da Juliette para ingresso. Reportará antes da Juliette para ingresso 5515. Avistou, tá, 378. 3178, livre pouso, vento 1,60 graus, 5 nós. Depois da 378. Jogou 1074. 3074, prossiga. Tá no gate meia dúzia, para pushback acionamento. Ok, aguarde um instante para push, vamos passar duas aeronaves a causa, só um instante para push, 1074. Aguardando. Taxi Azul 4029, 82 a bordo, estamos com 3 e 10, alterna Galeão. Taxi autorizado, para o ponto de espera no 0 via Juliette Alfa, quando lá chama a torre em 118, 6124209. Ponto de espera, Juliette Alfa, quando lá 18 meia 12, obrigado. Sol Salvador, trip 5515, próximo da Juliette. Aguarde para ingresso. Agora nós vamos abandonar o pátio, está saindo aqui do setor sul do pátio. Assim que ela passar, ingresse e prossiga a remota 4209. Aguarde ingresso da aeronave 5515. Isso, confirmando. Trip 5515, aguarde a passagem do azul 4209 após ingresso Juliette para a remota posição 14. Aguarde a passagem do azul após remota 14, trip 5515. Correto. No 704, coordene com a sua equipe de solo, assim que o trip na TR-72 passar caldo, o senhor pode executar o pushback e informar táxi. Algo no 074. Correto. Coordene com a equipe de solo, assim que o trip passar caldo, o senhor pode executar o pushback, ok? Aeronave é uma TR-72. Obrigado. Juliana Lemos, chamando para o táxi do 1074. Correto. 78, solo 08, direito, 219, solo. 219. Salvador, boa noite, TAM 3178, livrou agora, vem ingressar na Alfa, na sua escuta. 3178, táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, 3178. Antes da Juliette, via Alfa, 3178. Seguindo o tanque, tá 3178. 3178, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 3178. Torre Salvador, boa noite, o Azul 4209 está no ponto de espera, 10 pronto. Vicente 4209 está autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, 5 nós. Alinha e decola, 4208. Poxa neve, minha... 244, está passando 3.500 pés para 2 pés, está 5 milhas de distância. Xamé 6224, autorizado final ILS, Xamé 2186. Xamé 2186, firma. Corrigindo o farol de Itapuã. 24, Galeza 2, continua a aproximação, reporte avistando, final 10. Reporte avistando, reporte avistando. Good afternoon, Europa 083, down level 140. Alpha 083, bom for arrival, descend and maintain front level 040. Alba Knight, Europa 084, down level 140. 083, descend and maintain front level 040, bom for arrival. Vamos para arriba al 040, Europa 083. Avistando a 1.300 metros, a 6224. 6224, vento 160 graus, 5 nós, tem livre pouso, visto no zero. Livre pouso, 6224. 4209, decolou 14, controle 19, decimal 35. 1935, boa. É para o táxi, Altena Galeão, 4 horas e 3. Economia, estamos com 40 pessoas a bordo. Táxi autorizado. Índia Alfa, para o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 1862 e no 074. Índia Alfa, para o ponto de espera 10, quando pronto, torre 1862, eu vou no 074. Para o posicionamento, 3305, posição 5. Aguarde para o push, 3305. 3305. Pode para o portão número 7. Portão Controle Guardião 07, vertical de Itapuã. Chame a torre 786, Guardião 07. 07. Torre Guardião 07. Pode 4 direto, confirma? Direto, pode 4 já. Ok, reporte final, pode 4, Guardião 07. 7. Direito 219-6224. Ponte espera pronto, gol 1074. Solo, boa noite, Oxenê 6224, livrou na Foxtrot na sua escuta. 6224, táxi em frente, Alfa Índia para o portão 01, 6224. Autorizado via Alfa Índia, portão 01, 6224. Salvador, gol 1074. 074, tá pronto? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar o vento 160 graus, 8 nós. Deve decolar, gol 1074. Deve 5972, Rio de Janeiro, 320. Está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Galeão 320 na Peruísque 50, decola da pista no zero com primeira curva à direita. Saída da El Leda e após Bidev. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5522. Saída da El Leda após Bidev. Controle 19.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, é o transponder. Correto, informe pronto, puxa o estacionamento, viu, 5972. Tomara, obrigado. Cara? Papapá, Kilo Delta, descendo e mantém, Flight Level 050. Solo, Guardião 07. Ok, Guardião, seu solo 19, frequência livre.